02, então, tá no pátio 5 aéreo, está? Para acionamento, taxi decolagem, 2286, altímetro no 011, informação em curso é a Vitor, ok? Ok, quem é que rodou? Salvador, só para uma correção, o Uno 781, ele está com Uno 79 a bordo, tá ok? Uno 79, sente. Oceano, 1862, boa tarde, bom fim de semana, senhor. Obrigado, meu povo. Obrigado. E Salvador, Papa Tango Juliette, Tango Zulu. Tango Zulu, boa tarde, continue a aproximação, reporte checado, 90 graus com 16 nós, Juliette, Tango Zulu. Tango Zulu, repórter será checado, vai manter a velocidade aqui para não atrapalhar os tráfegos posteriores. Sente. Lima, Papa Mike, iniciando. 340, 40 milhas, qual altitude que está mantendo agora? Frequência 119.8, Lima, Papa Mike. Semana controle, 119.8, Lima, Papa Mike. Torre Salvador, gol 1781, pode esperar a próxima decolagem do 1-0. Túnel está autorizado, alinhar e decolar, o vento 90 graus, 16 nós, 1781. Autorizado alinhar e decolar, 1-0, gol 1781. São Caju, controle 119, decimal 8, torre 118, decimal 6 e o código 5045. Papá Mike. Lima, Papá Mike. Mantenha-se em condições visuais, acione o código 0140, Lima, Papa Mike. Acionando 0140. Mantenha 1000 pés sobre o corredor, 500 pés, confirmando. O senhor solicitou 500 ou 1000? Eu solicitei 1000, mas eu sou helicóptero. Se puder manter 500 pés, eu agradeço. Ok, então mantém 500 pés pelo litoral de Salvador. 7, 500 pés, Lima, Papa Mike. Ok, só atente ao tráfego que está prosseguindo também para o litoral, mantendo 500 pés. O Mike é convite da Petrobras. 7 do tráfego, Lima, Papa Mike. Gol no 648, se autorizado final LS, aguarde transferência. 7. Torre no 8, décimo meio. Tá, seu chinês, 6 no 5, com 4 horas de autonomia, alternando Galeão e 127 a bordo. Móvel sobre a pista. Tá firme, tio, tá livrando ali. Ok, 1781 autorizado a decolagem, 1 centena com 14 nós. Autorizado a decolagem, 1781. 6315 está pronto então, pro táxi à direita. O PB autonomia alternativa, por gentileza. Sim senhor, 127, 4 horas de autonomia, alternando Galeão direito, Oxenéia 6315 pronto. E 4 horas, 127 Galeão, então, táxi autorizado à direita. No ponto de espera via Índia, 286, altímetro 1011, boa viagem. 1011, obrigado, uma boa tarde. 286 no ponto de espera, Oxenéia 6315. Salve Salvador, Azul 4065 para o pushback acionamento. Pushback é autorizado, Azul 4065, o portão é 1. Ciente, posição 8, 4065. Chegue táxi. Já pushback, acionamento 4065. Zulu. Embaixo travado, Juliette Tango Zulu. 1781 decolou 07, chame controle em 119.8, uma boa tarde. 119.8, boa. Controle Salvador, gol no 781 decolou. 781, contato radar, subi, mantém o nível 360, saiu de Adael. Subida ao 360, nada é, o 781. Estou autorizado o ingresso, não, no 7, reporte alinhado, pronto, que não tem o meu. Ó, meu. 1648, chame agora a torre, 1-8-6-12. 1-8-6-12, gol 1648. Torre Salvador, boa tarde, gol 1648. 648, acuso passando o marcador, o vento 90 graus, 16 nós. Tá, 2 milhas e meia ainda do marcador. 6315 tá pronto? Pronto, 6315. A linha mantém cabeceiro no zero, preparados para decolar quando estão logo liberada a pista, 6315. Ok, preparados para decolar de imediato, 6315. Partiu. para 2000, Tristan 3154. Para 2000 pés, autorizado final LS, reporte localizador, Tan 3154. Reporte estabilizado. Pantanal 4710, desça para 3000 pés, ajuste no 09. 3.011, 4710. 83 na sequência, companhia. Certo. Gol 807, a iniciativa descida para 160, Tônica de Avalon. 807, identifique, mantenha a proa de Alagoinhas, chegada bom, Fidesa até o 040. 040 vai manter a proa de Alagoinhas, gol no 807. Agora para... 18. Papa Romeu, Mike Eco Vitor, passou o pinto azul. Mike Eco Vitor, sente, mantém a espera no... Está visual com o tráfego Bang 37 na final do ano zero? Afirmativo. Ok, vai passar a retaguarda do mesmo com base pela direita da pista 17, o Mike Eco Vitor. Eco Vitor, retaguarda do... da aeronave nacional da Montana, com base direita pela 17, vai começar. Afirmativo. Forma, vou andar adiantado aí com a S. Ok, pode ser o último aqui no Zulu, já que trava o Delta, um dos dois, ou esse aqui, o Zulu, que é o Zulu. Mantenha a reta de decolagem aí até cruzar 1.000 pés. Tem um helicóptero na linha do litoral, abandonando o litoral a 500 pés, ok? Aguarde para transferência de comunicações, o Kilo, Tango Romeu. Zé, Romeu. Voo no 648, tem pouso livre na pista no zero, vento uma centena com 16 nós. Gente, livre pouso, pista no zero, voo 648. O Xané 6315 decolou, os 1-1, chame controle em 119.8, uma boa tarde. 119.8, obrigado, uma boa tarde, Xané 6315. Nada. Quilotango Romeu seguindo agora a linha do litoral, chame controle na frequência 119.8 até a volta, Quilotango Romeu. 19.8 até, Romeu. 5, contato radar, submantenha nível 320, mantenha a saída da El. Mantenha o perfil 320, chinema 3.5. Controle Salvador, Quilotango Romeu. Pantanal 4710, reduza para 2.10 nós. 2.10, 4.7.0. Quilo, Tango, Romeu, prossiga. Gente, mantenha o número perto do corredor Axé, pode fora da barra. Acione o código na posição normal 0124. 0124, acionou o Quilo, Tango, Romeu. Salvador, cordial, boa tarde. Papa Romeu Lima, Alfiante, está com a Vitor. Pastor Judas, 150 mais. Papa Romeu Lima, Alfa Yankee, acione identificação, chegada Mari, desça até o nível 050. 050 Lima, Alfa Yankee. Controle Salvador, Papa Lima, Papa Mike, através do Paranabá, confirmando o São Paulo, 1720. 1720, não tem um tráfego reportado no setor, frequência livre, então retorno. Retorno, Lima, Papa Mike. Tonar? Mais 5 minutos, senhor. Só um instantinho, beleza, vou fazer uma coordenaçãozinha aqui no telefone, certo, Tadinho? Use no solo, cabeceira 17, uma centena, 16 nós, Mike Eco Vitor. Eco Vitor, em comparação. Autorizado. Obrigado, direto da El, chinema 3, Marcelo. Uno. Alfa, Kilo, pátio 3, já vai ingresso no pátio 1, é o D48. Salvador, muito boa tarde, azul 4065, ponto de espera, pista no zero, pronto para a decolagem. Gente, mantém o ponto de espera, 4065. Mantém o ponto de espera, 4065. 3154, 2 milhas para o marcador. 3154, sentido tráfego, continue aproximação, pista no zero, informarei pista livre, o vento uma centena com 16 nós, 3154. 3154, copião. Pantanal 4710, reduza para velocidade de aproximação. Está reduzindo 4710. Ono 781, chame Recife, frequência 133.25. Ono 33, decimal 25, gol no 781. Papa Romeu Mike Lima Kilo, informe estimado de pouso em Serra Nova, Serra Serra, Quebec Zulu. Papa Romeu Mike Lima Kilo, Salvador. Com a 2, ingressa à esquerda, via aquilo, pátio 3, chame para ingressar no pátio 1, seu portão 3, ok? Aqui do pátio 1. Está um pouquinho embaixo da transmissão, não entendi o que solicitou. Então, só via pátio 3 para o pátio 1, vai reportar ingresso para o 23. Plante, vai reportar ingresso aqui no pátio 1. Afirmo. Canal 470, Passa Duna, autorizado sinal LS, torre no 8612 agora. 470, 470. Para Romeu Mike Lima Quilo, tá copiando Salvador? Afirmativo, como copia Salvador? Ciente, informe seu estimado de pouso em Serra Serra, Quebec Zulu. Ponto 1 logo liberado a pista. Afirmo. Ali mantém, agilizando manobras, 4065. Galhário, manter o 4065. Maquilo. Se a 60 milhas não tiver mais contato com Salvador, chama o centro do Recife, na frequência 13325. Mike Lima Quilo. 13325, alterne 128.8. Mike Lima Quilo. Então chamou o Sol? Não entendi que tinha sido chamado pelo Sol. Ah, só isso aqui, ó. Pra decolagem 465. Pode seguir aqui. 3154 via Alfa, Kilo, pátio 3, chama pra ingressar no pátio 1, portão será 06. Vai chamar pra ingressar no pátio 1, via pátio 3, né? 3154. 3325. Afirmo. Qual é a sala da barra aqui, Lutango Romeu? Fui direto Morro de São Paulo, frequência livre para coordenação, chame no retorno, que Lutango Romeu. Chama aí, retorno Romeu. Canal 4710, venha Puma Centena com 169, tem livre pouso, pista no 0, 4710. Livre pouso na 10, 47 no 0. Ó, Fianchi, Salvador. 4065, veículo 18, chame controle em 119.8, uma boa tarde. 98, boa tarde, 4065. Controle azul 4065, decolado na Dael, cruza 1200. Contato radar, suba para nível 360, vai Dael, azul 4065. Direto da EL para 360-4065. Então, 612 à esquerda, autorizado, 3154. Autorizado, 612. Repórter, que eu não estou conseguindo ouvir o senhor, está 2/2, tem uma frequência alternativa para falar com o senhor? Ok, a frequência 119.35. Senhor, Lima Alfa Yankee, 119.35. Lima Alfa Yankee, como recebe o controle? Lima Alfa Yankee, na escuta? Na pista, está ingressando o Batman no Jardim Tango. Confira. Autorizado fazer o 180, ingresso autorizado no Pátio 1, chame na Quebec para cruzamento de pista. Tem 180, autorizado, vai ingressar no Pátio 1, vai reportar na Quebec para cruzamento da 735, Tango, Zulu. Doutor, boa tarde, Pantanal 470 na Delta. Vi o senhor falando comigo, quando a gente transmitiu, o senhor não respondeu. Mas a gente estava recebendo. Vença para 2.000 pés e reporte localizador, Lima Alfa Yankee. 2.000 vai reportar o lote, pode voar dona, dá presente? Tá autorizado, dona. Filma só, ajuste por gentileza. 10-11. 10-11, obrigado. Chené 6315, chame Recife, frequência 13325. 3325, boa tarde, 6315. Boa tarde. Controle Salvador, gol 396, informação Vitor Namari. 396, aciona identificação, chegada a Mari, desça até o nível 050. Descida Mari 050, com 396. Ingresso Pátio 1, bota na 4750. Até o 9, autorizada. Até o 9, autorizado, 10. Lima Alfa Yankee, Salvador. Na sua. Qual a velocidade que você está mantendo? 1.28. Tem como aumentar a velocidade? Aí não. Ok, ciente. Tô na mata. Ciente, mantenha essa velocidade até Duna. Mantém. Zero. Vai manter a reta clara até cruzar 2.000 pés na terceira milha. Após curva esquerda, corpo posto subida Momo. Albo, após Albo, direto à posição Puído, onde intercepta a Upper Whisky 10 e o resto é conforme a, o plano de voo, a rota do plano de voo. Controle 698, a torre 1 no 8, decimal 6, marcional código 5 no 32. Aqui, Vinícius 340, decola na mão. Confirma a transição, senhor? No 807, gente, continue na aproximação, no zero, vento de 80 graus com 14 nós no 807. Aguarda a pista ali, boa noite. Agora interceptando a 10, consegue. Bate, o transponder 5132, 198, controle, 18614. Ciente, 5132, 198, controle, 18614. 9181, 5132 do Costa, chame ponto para pushback somente. Até mais. Direto Tango Zulu, turno ao presente, 186 para cruzamento no 735, Tango Zulu. Estamos na escuta aí. Victor, Matiz 170. 3192, boa tarde, aciona identificação, desse manter o nível 060, chegada a Mari. 060, 3192. Então, vai decolar para barreiras do nível autorizado 200. Decola pista 17, curva esquerda, cumpre a subida Momo, Albo, pós Albo, direto Barreiras. O controle 1-9-8, torre 1-8-6, acione o código 5061. Controle Salvador, boa tarde do papapapá, Alfa Tango Tango, essa informação é isso. Tango Tango, boa tarde, acione identificação. Vou indo na proa de Amã para a chegada Amã, reporte descida. Estou autorizado pelo centro Recife, localizou 090 para o 080, com a proa de Amã para a chegada Amã, Alfa Tango Tango. Afirmativo, então desse mantém o 080 na proa de Amã, Alfa Tango Tango. Tango Tango, vai manter até o 080 com a Amã. Posição 01 autorizado, puxa, me táxi 9181 hoje. Chamar o táxi, 9181. Whisky Fox Bravo, livre acionamento, reporte pronto para o táxi, Whisky Fox Bravo. Lima Alfa Yankee, vou indo na proa 060, até interceptar o localizador. 060 até o lote. O CRL no 4 no Mia, chame Recife, frequência 126.85. Recife 126.85. Papatango, Mike Lima Quilo, Salvador. Papá Romeu, Mike Lima Quilo, chame Recife, frequência 12.085, está presente. Recife agora, frequência 126.85. Boa tarde, dá um bom voo. Só 3192, reduza para 210 nós. 210 nós, 3192. Azul 4065, chame Recife, frequência 13325. Gente, 13325, 4065. Uno 807, solo os 27, libere a direita, chame solo 1219. 219, obrigado. Nada. 10, ajuste de altímetro 10, 11. Para 3 neutra, livre da restrição em ETAP, o gol 396, ajustado no 011. Está livre da restrição em ETAP. Rápido. Aqui de 80, prosseguindo a descida, Alfa Tango Tango. Para o 050, Tango Tango. 50, 50. Alfa, primeira esquerda via Aquilo, pátio 3, chame para ingressar no pátio 1. Será a posição 4 do pátio 1. Chame para ingresso no pátio 1. Alfa, Aquilo, ingresso no pátio 3, chama para ingresso no pátio 1. Gol 1807. O Gênero 9181, acionado com 05 a bordo, alternando com fins para o táxi. 5 horas e 10 da minha. Ativo, após a quadra, curva esquerda no perfil da subida, só confirmando, é Momo Alba após Puído para interceptar a aerovia, ok? Gente, Momo Alba após Puído. É, correto, copiado, táxi à direita via Índia, ingressando na Alfa, torre 186, altímetro 1011, boa viagem, Oxa. Obrigado, boa semana, Índia, Alfa, torre 186. Segue direto para o setor, aguardando transferência de comunicações, Guardião 01. 01. 3192, desse mantém a 4 mil pés, ajuste no 09. 4 mil 09, tá, 3192. Janeiro 9181. O 9181 autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 90 graus com 16 nós, 9181. Ative a linha e decolar, Janeiro 9181. Região 01, transfere agora para o controle em 119.8, até a volta. 19.8, até a volta, grato. Controle Salvador, Guardião, boa tarde, Guardião Verdono. Guardião 01, prossiga. Setor Norte, 506, acionado 0101, na sua escuta, está em missão policial. Guardião 01, mantenha 500 pés, na escuta permanente do controle. Escuta permanente, recebe o 500-01. Receptando o localizador, o Lima Alfa Yankee. Lima Alfa Yankee, chame torre, 198.6. 198.6, obrigado. Autorizado ILF, o Gol 396. Quando o 396 desça para 2 mil pés, que é legal no 01, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, é pós-estabilizado no localizador. Que está no 011, descida autorizada a 2 mil pés, reportado no localizador da X-Ray da 10, com 1395. Na 3192, informe a velocidade. 210, 3192. Sim, está 3192. O Chaner 9181 decolou os 31, chama agora o controle em 119.8, uma boa tarde. Lima Alfa Yankee, cheque trem de pouso, 90 graus, 129, tem pouso autorizado, pista no 0, Lima Alfa Yankee. Checado travado, cara. Livre pouso no 0. Obrigado. Oceané, 9181, contato radar decolagem, suba até nível de voo 340, saída Momo. Na Momo, 340, 9181. Voo no 396, informa o tráfego nas proximidades de Duna, mantendo 500 pés. É um Alfa CA50 da Polícia Militar, não interferirá na sua aproximação. Ciente, o voo 396. Ram 3192, reduza para 190 nós. Segue tráfego, 12 horas e 7 milhas, rumo nordeste, mantendo 2 mil pés, ao bordo 737 Lagoon. Gente, reduzindo, 3192. Salvador, boa tarde, boa tarde, Luiz, final bem, vai pra tarde.